Tá de lança. O DJ do baile vai te chamar pra dança. Com a mão tu segura o copão, fala da mão você segura o lança. Tá de copão, tá de lança. O DJ do baile vai te chamar pra dança. Com a mão tu segura o copão, fala da mão você segura o lança. Se prepara pra tomar, abre as pernas e vem cavalgar.